Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Bom dia, internet! Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um Jurassic Combo. Meu pai eterno, vocês vão entender já já. Eu não estou acreditando nas revelações que Leonardo, meu genro, artista Miotti, me ligou hoje à tarde para contar de uma dessas duas que estão aqui hoje comigo. Já já vocês vão saber quem é e o que é. Ele vai contar o segredo, ele vai contar o segredo. É, para, para, para, para. Para, para. Olha a sedutora, olha a sedutora. Eu não estou crendo nisso até agora, sério. Eu tô querendo tanto que você seja tão zoada na rua. Tá comigo aqui, Yasmin? É, que sucinta. Tá falando muito com o Miotti. Cadê aquelas suas frases ao estilo Tiririca? Tá bom, então eu vou dizer que a menina no comercial da é minha amiga, cara. Eu conheço ela. É tua amiga não, né? Ah, lá vem a bicha amar, falar minha ela. É tipo um tesãozinho reprimido, né? Não é amiga. Aquilo lá é aquelas coisas. Yasmin. Uhum. Yasmin. Oi. Fale comigo, só pra mim, Yasmin. Tem ninguém vendo aqui, só tá nós dois aqui no Skype. Uhum. Tu é doido pra dar uma sapecada nessas carnes que eu sei, Yasmin. Armarei se eu for solteiro. Ei! Para, para, para, para, para. You have to show them that you're really not scared. Cara, eu não tenho palavras, eu sério, eu não tenho palavras pra expressar a decepção que eu estou com essa pessoa. Porque hoje, o mito é a lenda, ligou pra mim e falou assim, você não tá sabendo da maior. Aí eu falei, lá vem. O que que é, Miotti? Aí ele, a menina vai participar do teste de fidelidade. Cara, eu tava tipo na frente do paciente, eu botei a mão na testa, eu abaixei a cabeça. Eu falei assim, eu não tô acreditando, Leonardo. Aí Leonardo, é sério, Leonardo achando que... Eu sério, eu impávido. Eu não tô acreditando. Eu não tô querendo mesmo, nada é sério. E digo mais, já assinou contrato com a Record, com a Rede TV e com a... Ei, olha só. Aí eu, como é que é? Como é que não dá pra ficar orgulhoso? Dá pra ficar demais. Isso aí, Mel, a gente tem que começar de algum lugar, já já tu vai estar apresentando Super Pop. Estando feitas as devidas apresentações, está comigo aqui a nova contratada da Rede TV. Eu não acredito que eu estou falando isso. Melina. Tá com cor arregaçada, hein, amiga? Tá nessa passação de fome, assim. Porque, assim, eu vou te ser sincero. Pra participar de quadro de teste de fidelidade e puta, é um vavio. Não é, não. Não é, não. Mas, ó, minha moral tá alta. Eu cheguei lá, né? Cheguei lá. Não, não, não. Peraí, peraí. Não, vamos, você vai do começo. Essa história. Exatamente. Bem, vamos do começo. Eu quero do processo de contratação. Eu quero saber com quem que você falou. Eu quero saber por onde você anda. Eu quero saber se teve teste do sofá. Isso, eu quero saber detalhes. Tudo, pode começar. Sabe que, né, eu tô em obra, tá difícil, dólar R$3, gasolina R$3 e pouco. Aí eu falei, puta, mano, não tá rolando, né? Caixa econômica batendo aqui na porta, tá foda. Vou procurar uns bicos. E aí eu comecei a falar, né, mandar ficha pra agência. Agência de modelo? É, de modelo, não de putaria, rapaz, não sou ficha rosa, não. Oxe, eu falei, olha aí, viu? Viu, Yasmin? Você viu, Yasmin? É assim, ó, é assim que a gente é descobre. É assim que a gente descobre, é assim que a gente descobre. Aí, né, arrumei um manager pra cuidar da minha imagem. Ui, não, sério? Ah, vai te fuder! Ah, você tá falando sério mesmo. Não, você não sabe, bichinha lá me ajuda. Aí ele falou, ok, menina, tu tem um espetinho ótimo, tô com essa bundinha seca, mas ainda dá um caldo. Falou assim, ah, te mandar num casting. Eu falei, me mande, né? Tem aquela minha amiga que é atriz, tal. Eu falei, ah, você não quer ir comigo e tal? Ah, não, eu não gosto de fazer figuração, porque não sei o quê. Porque... É aquela que a gente entrevistou no divã? É, e ela tem uns ideais, assim, mas não tem Caixa Econômica Federal batendo na casa dela, mas tem na minha, então eu fui. Aí, cheguei lá, tal, aí conhece uma pessoa, conhece outra, aí eu falo merda pra caralho, o pessoal acha engraçado, acha, né, ah, menina, legal. Aí eu tinha passado, né, que foi o da C&A lá, que aí eu apareço, tipo, dois frames. Da C&A foi ótimo, a internet que foi assim, a Melina vai me mandar mensagem. Olha onde estou. Aí ela, tipo, tira a foto da pedreira onde aparece o Jaspion. Os inimigos do Jaspion? É igualzinho, foi, saca? Foi, cara, que lugar desgraçado que foi aqui. A pedreira do Jaspion. Eu falei, o que é? É assim, cara, quando a Melina manda as fotos, manda parada assim, eu já boto a mão na cabeça, porque minha cabeça já começa a doer. Eu falo assim, caralho, Melina, puta que pariu, onde é que você tá? Aí ela vira assim, eu tô na pedreira do Jaspion. Eu falei, tá, no teu cu, onde é que você tá? Ela, tô fazendo comercial da C&A. Eu falei, pô, maneiro e tal. E eu sempre até conversei com a Melina. Eu falei, cara, por que que todo busca fazer? Eu não faço, isso é sério, né? Eu sempre falei isso contigo. Foi sim. Eu falei, porra, por que que tu não vai atrás de modelo, cara? Tu fotografa bem, tira umas fotos bonitas e tal. Ah, mesmo, quero, isso aqui, meu negócio é ser fodido pra ficar reclamando da vida. Eu falei, é, tem razão, é isso mesmo, vai lá, filó. Aí ela vai falar, apareceu um comercial da C&A. Meses se passaram. Aí ela vai e manda mensagem. O meu comercial saiu. Eu falei, porra, manda aí. Ela, não, peraí, eu apareço um pouquinho, deixa eu te mandar o frame. O frame. Que eu apareço. Eu falei, caralho, o frame? Ela, não, deixa eu te mandar o frame. Aí ela vai e me manda. Sabe o Wazowski do Monstros S.A.? Sabe quando ele vai aparecer na televisão, aí ele vira junto do lado do Sully? Aí aparece uma logomarca em cima dele? É a Melina. Lá que a Melina aparece a mão da Melina. Sem sacanagem. Tem uma mão grandona, branquela, assim, do lado, do canto esquerdo do vídeo. Aí ela vira e fala assim, aqui tá a minha mão. Aí eu falei assim, porra, sacanagem, menina, porque tu não é feia, tu é bonita. E por que botaram umas mulheres tão feias, cara, pra fazer a propaganda? Umas mulheres mocoronga. Falei, cara, por que que não botaram você? Tá certo que a Melina é meio tampinha. É perto daquelas mulheres, eu sou anã. Aí fui lá, falo assim, meu, tenho frames famosos, que da hora. Aí minha avó também, ai, fiquei procurando você, não achei. Aí eu mandei o frame pra minha avó, aqui, ó. É, mas não dá nem pra te ver. E tá reclamando. Wazowski, fala, Wazowski. Eu tive dois frames de fama. Mas assim. Aí, né, beleza, né? Já conheci o pessoal e falei, ah, precisa tapar um buraco aqui. Sábado, 6 horas da manhã, você vem? Eu falei, ah, vou, né? Precisando de dinheiro, vou, né? Aí fui lá, fiz um... O que foi que eu fiz? Aí, ó, já começa assim. Aí, tô com ousadia. Ah, foi o da... Aí cheguei lá e tal. Ai, caralho. Eu quero ouvir na hora que você fala, foi do Dolinho. Aí eu vou ser tua fã pra sempre. Nossa, eu vou aparecendo dicas do Dolinho. Gente, imagina ela gravando com barriguinha mole. Com barriguinha mole, cara, não. Só que olha só, tipo, vocês sabem a idade que eu tenho. Aí olharam assim pra minha cara. Ah, você tem cara de neta. Senta ali na mesa do lado da família e você vai passar a garrafa de pras pessoas. Olha. Você tem cara de adolescente. Oh, meu Deus. Vai tu que tem cara de pobre. Vai tu que tá esperando a reforma na sala com o teto. A sanca tá preta. Já tem 6 meses. Vai tu. Vai tu com essa cara de quem tá passando fome. Vai tu. Vai tu, Elvira. Vai tu. Ô, mulher, sério? Tu ainda pagou de garçom? Eu não tô conseguindo parar de rir pra ele. Falaram assim, ó, você não vai aparecer muito. Só que, tipo, eu acho que eu vou aparecer muito, porque eu tava do lado velho servindo a garrafa. Então, eu acho que a minha mão, pelo menos, vai aparecer muito de novo. Caralho, a mão da Melina já dá pra parar a internet, porque ela tá com a mão famosa, cara. Não, e eu vou falar pra você, a Melina tem uma mão grande, cara. Gigante. Ela tem uma patona. E a gente, tipo, quando a gente fala assim, o pai vai cumprimentar, pega na mão dela, a puta de uma mão grossa, velho. Vai se ferrar. Sacanagem, doido. A Melina tem uma mão grande pra caralho. Ela parece o Fera dos X-Men. Vai se fuder. outra semana e falou assim: olha, a gente vai fazer aqui um programa, um quadro novo no Marcos Mion, e precisa assim de alguém que não aparenta a idade que tem. Você não quer vir aqui? Aí eu cheguei lá e falei: ah, tá bom, né? Vamos lá. Era noite, né? Terça-feira à noite. Falei: ah, posso ir de boa e tal. Aí cheguei lá, aí o Marcos Mion começou a me zoar e ficar: vem aqui, menina. Aí me abraçava. Aí: não, não, vai pra lá que agora o Naldo vai cantar. Aí eu, tipo, eu ficava lá atrás do Naldo fazendo tipo uma dancinha. Sério? Eu não acredito. Ô, mulher. Na verdade. Que aí, tipo, não sabia se era pra dançar. Eu tava muito perdida, porque o balé tava dançando do meu lado. Aí eu fiquei, tipo, ia ficar Moisés lá parada. Aí, eu, tipo, eu começava a balançar o pezinho. Caiu fone. Não. A menina tá servindo de backfoca do Naldo, velho. Do Naldo, cara. Eu não tô acreditando nisso, velho. Não, eu fiquei lá atrás. Eu nem sei se eu apareci. Eu vou saber agora. Velho, olha como é que é a escada do sucesso, Yasmin. Você primeiro faz figuração do tipo Ozal, Michael Wazowski na C&A. Aí depois você serve... Aí depois você vai ser elenco de apoio do Naldo. Nossa senhora. Eu te conheço já há alguns anos. Até onde eu sei, você não dança. Até onde eu sei, você dançando é o Miote dançando. Então, é mais ou menos, você ficava lá assim, balançando, batendo palminha assim de baixo, balançando o pezinho. Meu Deus. Você é assistente do palco do Marcos Mion, foi isso? Não, eu fui fazer um quadro dos artistas. Porque o que que acontece? A brincadeira era pro artista adivinhar quem era mais velho no grupo. Tinha 9 pessoas, aí ia saindo as pessoas, entendeu? Conforme os artistas iam acertando a idade. Aí, só que aí no meu enrolou demais pra falar, porque aí vinha o Naldo, aí vinha não sei quem. E aí o Marcos ficava toda hora: vem cá, Melina. Aí eu ia lá: ah, peraí. Aí começava a enrolar e eu ficava cara de cu, que eu não sabia o que que eu tinha que fazer. Aí entra o Naldo, aí o Naldo entrou, eu: ai, caralho, pra onde eu vou? Aí o Naldo entrando, atropelando, aí vem aquelas nausetes e rebolando a bunda, e eu: ai, cacete, estão quase pisando no meu pé. Nossa. Aí pra eu não ficar parada, aí eu ficava dançando, aí eu olhava pro lado e ninguém tava dançando, aí eu parava de dançar. E aí não sabia o que fazer, né? Eu fiquei muito com vergonha. Aí, né, eu começo a espalhar, né, eu falo: olha, preciso aqui fazer um quadro aqui pro João Cléber. Aí eu falei: que quadro? Porque eu não vou contar segredo nenhum, porque eu acho isso muito, né, muito nada a ver. Não, não, não, não, você só vem aqui, ó, é no teste de fidelidade. Ai, meu você Deus. Você vem aqui, ó, e é só abrir a porta pro traído, né? Quem é que te fez esse convite? Meu manager. Manager. Eu não vou dar porrada em ninguém, eu não vou me esfregar com ninguém, né, aquelas coisas que a gente sabe que tem. Eu falei: ó, não vou fazer nada disso. Não, não, você vai lá, só abrir a porta. Aí ligou a produtora: não, pode ver, não vai ser putaria, não. Não, não vai ter nada. Lógico que ela não falou com essas palavras, né? Não, não, não. A produção do João Kleber, eu tenho certeza que eles usaram essa expressão. Pode vir que não vai ter putaria. Mas eu tenho certeza que é você que tá querendo aliviar pra barra dele. Mas o que eles falaram, vocês falaram, eu tenho certeza. Bem, se é só ir pra abrir a porta, beleza. Eu chego, abro a porta e acabou, né? Mas aí ele não vai abrir a porta? Como assim? É porque era no vídeo, aquele vídeo que o cara vai no lugar, aí tem a mulher pelada e fica seduzindo o cara. E aonde você aparece nisso? Então, porque o que que acontece? O cara ia chegar na casa, eu era empregada nessa casa. Agora sim! Agora sim o universo entra nos eixos. Eu ia fazer só a pontinha, né? De abrir a porta pra pessoa entrar. Esse era o meu papel. Só que olha só, você fica falando que eu tô caída, que eu tô... Eu cheguei lá, né? Eu, tipo, de tênis e tal. Tudo bem que eu tinha feito a maquiagem, o cabelo, né? Tinha tirado as olheiras. Só que eu cheguei lá, tipo, de tênis, calça jeans, um moletom, mega nada a ver. Aí o pessoal do professor: ah, você é a sedutora nova? Ixi, ixi, Tomás, abre teu olho, Tomás. Aí eu falei: não, eu só vim aqui pra abrir a porta, pra ir na cena. Tu falou desse jeito? Falei, eu só vim aí abrir a porta pra, na cena do não sei o quê. Eles: ah, tá, porque a sedutora ainda não chegou. Eu falei: ah, deve tá vindo aí. Ah, foi quem me sentiu. Eu: ah, nossa, ó, se eu malhasse mais. Não, mas peraí. Você ser confundida com uma sedutora do programa do João Kleber... Não é motivo de felicidade. É, porque elas são tudo gostosonas. Não, eu não tomaria isso como elogio. Eu tomaria isso como, tipo, no estilo: eu tô com cara de puta barata? Eu ficaria tipo, meu Deus, eu tenho que repensar a minha vida. Se eu chegasse no local e o nego virasse e falasse assim, você é o novo sedutor? Eu ia virar e falar assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tenho cara de ator de pornô de quinta? Não, e outra coisa, eu quero me defender. Eu nunca falei que você é feia. Eu tô falando que você tá velha. É diferente. Ah, meu Deus. Outro dia teve um fã teu no Instagram que ficou putinho. O Miotti botou uma foto sua, naquela foto que você tirou lá na casa do Daigo. Aí o cara foi e botou assim, eu não sei como o Calaveira tem a pachorra de falar que a Melina é feia. Aí eu botei logo embaixo, eu falei, pera lá, eu nunca falei que ela é feia, eu falei que ela é velha. Ah, vá. Eu só vi um cara chegando, é, põe esse microfone em você. Eu, pô, mas eu não vou atuar. Não, não, você vai atuar. Eu falei, eu vou atuar? É, você vai ter que atuar. Eu falei, meu Deus, eu não sei atuar. Eu fiquei pensando, caralho, mas o que, que eu vou falar? O diretor, não, não, não, tá ótimo. Aí eu ficava, não, mas eu tenho que fazer assim, mas vai quebrar a continuidade. Não, não, não, quebra nada não. Eu falei, mano do céu. Continuidade, ele sabe o que, que tu tá falando. Que continuidade. Cara, sabe o que, que eu tô vendo, Melina? Sabe o que eu tô vendo? Sabe aquela sketch do Porta dos Fundos com a Maitê Proença? Sei. É a Melina, cara. Pera, Melina, pera aí. Eu vi abrir a porta. Não, você vai abrir a porta, depois você vai dar pro negão. Entra aí, Jefferson. Aí a Melina, não, você não tá entendendo. Eu não sou atriz. Então você deita ali, vai cá. Não, pera aí. Cara, eu tô vendo essa cena todo dia. Mas foi muito isso, cara. Entra um gordo escroto. E a Melina, ai meu Deus. Cara, ai, eu falei, meu Deus do céu, porque eu atuo pior que Miotti, sei lá. Não, vocês querem ver a Melina atuando? Teve um teatrinho que ela atuou. Foi o programa do Superbad. Aquilo lá tava bom, perto do que eu fiz hoje. Nossa senhora. Coitado do Tomás, cara. Ele vai ser motivo de piada o trabalho dele. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Aí o cara, não, vai que o microfone tá ligado. Eu falei, tá, mas eu tenho que falar o que ele... Ah, não, você chega lá, o cara vai apontar pra você e você vai ter que receber o Everton aí e falar pra ele subir que a fulano está esperando. Nossa. Sei lá, eu não sabia o que, que eu tinha que falar. Eu falei, ah, eu sou a Melina. Ah, você que é o fulano. Aí ele, ah, eu sou fulano. Vamos subir. Aí eu falei, me acompanhe, por favor. Ai, eu saí tipo parecendo um robô, cara, porque eu não sabia te enfiar a mão. Eu tô vendo a Melina fazer a câmera escondida do Silvio Santos, cara, eu juro por Deus. A Melina é a próxima Ruth Ronce. Eu tô querendo, tô atrás do produtor lá. Eu sou a Melina. Eu não sabia o que tinha que falar, não tinha alguma pessoa segurando a cartolina. Mulher, não é pra dizer o teu nome. Ah, já foi, já tá lá. Cara. Ah, eu, rapaz, apesar que ela tem uma... A Melina tem uma cara de Sueli, não tem essa? Demais. E a pior é que a sedutora não conseguia falar meu nome. Ela não conseguia falar meu nome. Ela falava Milena, falava Nerissa, falava puta que pariu. Aí eu falava, fala Mel. Ah, então tá bom. Aí eu falava, diretor, pode falar Mel. Aí ele, não, fala qualquer coisa. Tava muito qualquer coisa. Caralho, velho. Aí o negócio da continuidade, porque aí eu não lembrava pra que lado eu tinha virado. Nossa senhora. E aí precisava o take de eu subindo a escada com o cara. Aí eu falava, ah, eu virei pra aquele atrito. Foi essa coisa da continuidade. Eu, não, sobe aí. Só subir a escada. Eu, ai, cara, eu fui subindo a escada com uma cara de bunda, tentando não olhar pra câmera. Aí a hora que eu chego, né, eu... Oi, fulana, o fulano está aqui. Olha, esta é a fulana. Olá, você é o Jefferson, não é? Meu nome é Melina, tudo bem? Ei, você, eu tenho um emprego para você. Ele está te esperando lá em cima. Aí tu ficou na hora do vucu-vucu lá? Não. Aí falou, não, faz uma massagem na modelo que você vai estar fazendo a drenagem nela, né? Aí eu, ah, tá bom, né? Aí o diretor falou assim, não, mas pode pôr a mão nela aí onde você quiser. Pode passar a mão na bunda, pode passar a mão onde você... Aí eu assim, né? Tipo, oi, não vou passar a mão na bunda de ninguém, cara. Pode passar a mão onde você quiser. E tu começa a fazer afago no cabelo dela assim. Ué. Não é, aí eu fiquei só assim, né? Aí fingindo que tava fazendo massagem nas costas. Aí catei o pé dela, que tá bem longe da bunda. Falei, eu vou ficar passando a mão na bunda da mulher, gente? Aí eu fiquei fingindo que eu tava fazendo drenagem. Eu tava pra ver a hora que o diretor virou pra você e falou assim, não, então vou fazer o seguinte, Melina, tira a roupa e cola o velcro. Pera aí, não, que porra é essa? Não, tira a roupa e cola o velcro. Porque tá assim, começou assim. Você vai só abrir a porta. Não, agora você vai falar. Não, agora você vai passar a mão na modelo. Porra, daqui a pouco não. Agora você vai mamar a modelo. Aí tem uma hora que ela vira assim e fala, gente, o fulano é muito besta. Ela vira pra câmera assim, João, o fulano está aqui. Agora a Mel vai lá abrir a porta pra ele. Aí eu fico dando um joinha. Ai, caralho, sério, sério. Caralho, eu tô tonto, velho, eu tô tonto. Ai, eu fico rindo, assim, eu tava quase me escondendo atrás da canela dela, velho. Eu tava, ai, senhor. Aí eu viro as costas e vou abrir a porta. Aí acabou a minha participação. Falei, graças a Deus, eu não ia fazer mais nada, né? Aí o motorista já estava lá e eu fui embora. Tu chegou a ver a putaria lá? Porque rola a putaria lá, não rola? Rola, rola. Ah, não, eu tive que abrir o biquíni da mulher, eu não contei isso. Ah, não, vai contar ai, agora. Ai, meu Deus. Como é que é? Olha, a Yasmin tá curtindo. Ai, meu... Tô não, ai. Eu tô com muita vergonha. Olha aí, cara. A Yasmin é cearense. A Yasmin praticamente nasceu contando piada e ela tá com vergonha. A sedutora ia ter que levantar assim com o biquíni aberto pro cara fechar, né? Era o chama. Era o chama. Aí eu falei, ah, então deixa eu abrir aqui, né, já pra você a coisa, né, aí abri lá, ela ficou lá com os pés de fora. Meu Deus, que vergonha. Olha, pelo menos eu sei que eu não tenho vocação nenhuma pra lésbica, cara, não tenho, que eu ficava, ah, meu Deus, não tem graça nenhuma essa mulher aqui. Cara, mas rola penetration mesmo nessa não, porra? Não, não, não. É só uma pegação mesmo, né? É só uma pegação, mão naquilo, aquilo na mão. Ai, eu me maquei do lado de Geise Arruda. Nossa, meu Deus. Cara, só tá melhorando essa história, velho. Despenca uma estrela. Olha a escada do sucesso, velho. Depois de Geise Arruda. Melina, eu só posso perguntar mais uma coisa pra você. Quais são os seus próximos projetos? Agora a escalada tá completa. Agora a escalada está completa. Sabe por quê, interneticos? Melina alcançou o Olimpo. Depois de ter passado por todo um umbral, ela conseguiu chegar no panteão dos deuses da dramaturgia brasileira. Agora você vai contar em detalhes como você virou garota propaganda da f***. Como é que você dividiu cena com um monstro da dramaturgia brasileira, que eu sou realmente muito fã dele, gosto mesmo, de eu verdade. Eu também, ironias eu sou à parte, fã dele. Você dividiu uma cena com o inexorável, o inigualável, o peludíssimo Tony Ramos. Eu lembro que eu fiz um teste e era meia-noite no domingo, vi Skype. Não façam isso, gente, que é coisa de putaria sempre, essas coisas. Mas aí, como era um lugar sério, eu fui. E aí, falei, não, que a gente precisa de um casal, assim, né? Eu falei, ah, tem meu marido. Eu falei, ah, como é que é seu marido? Mandei uma foto, nossa, vocês fazem um casal legal, não sei o que, bota ele aí. Aí eu fui lá, Bruno, ele quer. Ele tava dormindo, coitado. Bruno, o que que é? Aí eu, ah, você não quer aparecer assim, quer fazer um teste? Aí ele, não, mas eu quero fazer uma figuração. Ele, ah, aquelas coisas lá que você faz? Eu falei, é. Ele, ah, mas eu fico o dia inteiro, não sei o que, não vou faltar no trabalho. Eu falei, não, não é. Vamos lá conversar? Ele, ah, tá. Aí eu peguei, meu, meia-noite, trocando a roupa, passando um pó na cara, né, pra tirar a orelha. Aí, né, beleza, conversando. Tipo, desligou e assim, você não sabe se você vai passar ou não. Já fui em uns que nada aconteceu, né? Deu uns dois dias, o cara, não. Tal dia você tá livre? Era no feriado. Mas o que ele perguntou pra vocês? Só viu a cara de vocês dois? Cara? É, ele só quer olhar a nossa cara pra saber a gente não, é, não fala assim, né? Fala assim. Se você não fala assim. E se nem se você é torto. Só isso, porque... Não tenho que, né? Vocês têm essa carinha classe média sofrida? É exatamente o nosso público-alvo. Aí cheguei lá, tal, no dia, na hora marcada, o Bruno já achando que ia ser uma roubada. Ah, fica aqui, no sol. Ah, falei, ah, vai, se diverte. Aí tamo lá esperando, aí começa a gravar, e começa, era legal, começou a servir uma comida, né? Começou a servir um negócio. Coração de frango, uma linguiça. Ah, aí fala assim, ah, quer uma cerveja? Eu falei, lógico. Aí eu já tava feliz, né? Já ganhei o dia, né? Falei, quem é cachê, como? Comer, né? Caralho, é o burro. O Tomás também é foda, hein? Casou com quem? É, casou com a santa da pobreza. Ai, gente, felizão que tava comendo de graça. Cara, essa merda, essa porra é engenheiro, velho. Eu nunca vou entender isso, cara. Você tá vendo na internet que a pobreza, ela não está no que você faz, ela está no sangue. Você sai da favela, mas a favela não sai de você. O cara é engenheiro de montadora, porra, um engenheiro fodão. E olha aí, ó, oh, tá aqui, ó, tomando Itaipava, comendo coraçãozinho e pá. Da hora, vida, meu. Vocês estão falando no Projac? Não, no meio da rua, aqui perto, no Ibirapuera. Aí a gente tava lá, de repente, era a cena na rua e tinha um... A gente tava, né, num estabelecimento X, que era na rua, e a gente tava sentado na rua, né, comendo. Dali a pouco, de trás da placa, assim, surge a figura. E aí perguntando, gente, essa carne é... Aí eu assim... Quase caí pra trás. quase morri. Pera, o Tony Ramos apareceu? Apareceu do nada, de trás de uma placa. Ah, é verdade mesmo? Ele aparece do nada. É verdade, eu não sabia, juro. Eu juro, gente, é verdade. Esse comercial é verdade. E eu me assustei, que eu comecei a engasgar. Levantou a mãozinha pra cima. E aí ele sentou na minha frente e eu comecei... Ai, o fulano, ah. E aí ele começou a conversar com a gente. Só que aí a gente começa a ser, não dirigida, né, mas... Tem umas perguntas... Assim, ele é muito bom porque parecia uma entrevista. Então aí ele começou a perguntar onde eu fazia compra. Aí eu fiquei conversando de mercado com ele. Gente, foi muito bom, mas é verdade mesmo. Esse negócio aí eu achava que era combinado. Não é, é verdade. Isso aí eu posso falar. Aí falou assim, ah, agora vamos lá pra segurar a Alcatra, né? O que que o Bruno fez? O Bruno perguntou se a carne era... Perguntou, a produtora chegou pra ele, ah, aí eu, ai, que caralho, ah, que eu demais. Quero. Vai pra internet uma peça maior, mostrando mesmo os bastidores, a peça inteira, então acho que vai ter uns 10 minutos, e aí na propaganda da novela, vai só os 20 segundos, né? Aí os 20 segundos ele pergunta, ah, essa carne... E apareceu... Sabe quando a ficha não cai? Eu não tava esperando, juro, não tava esperando. Vovó Zilda vai ficar tão orgulhosa. Não, aí eu falei pra ele, eu acho que ele até ficou meio assim, que eu falei, nossa, minha avó é muito sua fã. Ele manda um beijo pra ela, ele é muito simpático, assim. Ah, eu vi pela foto figurinha. De vocês dois, dava pra ver que ele é simpaticão mesmo. E aí, quando não tava gravando, o cara não tinha obrigação nenhuma de ficar conversando com a gente, né? E ele ficava conversando, aí pegou meu celular, perguntou da Asus se eu gostava, que não sei o que, contou da neta dele, que tinha feito não sei o que. Aí na hora de fazer a peça mesmo com a picanha lá, aí a gente tava meio travado, meio sério, ele começou a fazer piadinha, sabe, do caminho das índias, ah, tchá, tchá, não sei o que. Aí eu falei, mano, Tony Ramos está me fazendo rir. Falei, caralho, velho, que demais. Eu tô tão feliz. Nunca que eu imaginei que um dia Tony Ramos estaria me fazendo rir no meio da praça. Parabéns, menino. Tá vendo? Se outro dia eu tava se queixando da tua vida, olha aí, ó. Tá vendo como a vida é uma caixinha de surpresas? Quando essas pérolas da Dona Melinda começarem a surgir na TV aberta, acompanhem todas as mídias do Jurassic Cast, porque nós vamos fazer questão de divulgar massivamente todas as vezes que ela aparecer na televisão. Não se preocupe. Estou pensando eu aqui em fazer um Tumblr com memes retirados dos programas da Melinda para ser usados em cada ocasião. Ah, pelo menos vou pagar aqui a obra. Olha só, velho. O pobreza do cara. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. E agora nós vamos entrar para os e-mails, né, Melina? É, Miotti. Caralho, Melina, como você está peluda, gorda? É, porque engrossei a voz e eu não raspei as pernas. É a idade, né, Melina? Por falar nisso, hoje temos outra menina aqui que está conosco. Tem nada de menina, não, aqui. Depois de que saiu do restaurante que serviu de cenário para os filmes do Mad Max, sumiu, né? Não, eu estava trabalhando. Eu não saí de um para ir para a dança do desempregado. Eu não dancei essa dança. Saí de um direto para o outro. Mas e as suras? E as surubas? Nunca mais recebi WhatsApp 6 horas da manhã. Eu não trabalho mais no restaurante do Canguru. Essas coisas acontecem lá. Coruja, eu quero que você fale aqui ao vivo se eu estava mentindo em qualquer uma das vezes que eu te sacaneei. Não, não tô mentindo. Muito obrigado. Esse assunto está encerrado. Eu não quero mais receber e-mails desta merda. Eu não quero mais receber hashtags desta merda. E agora você já está provado que acabou, que o negócio realmente era o bagulho era louco. É. a vida. Era boa, assim. Mas chega, chega de babaquice. Olha só, interneticos, o que que acontece? Vocês podem estar pensando, meu Deus, cadê a Melina? Cadê a Yasmin com as suas vozes deliciosas e maravilhosas? Nem são vozes finas e irritantes que doem no ouvido? Meu Deus, cadê as sabedorias delas que ficam 45 minutos falando sobre o problema da telha na casa da Yasmin? O que que acontece, interneticos? Quando nós fomos gravar foi editado, aquele programa... Foi editado, foi editado. Pois é, mas eu tenho que explicar, né, meu? Quando nós gravamos aquele programa, as histórias da Melina são muito ridículas e nós queríamos ridicularizá-la. Então nós pensamos em fazer um Elo Perdido. Só que teve um problema. Editando tudo, tirando os silêncios, as quedas da conexão de pobre da Yasmin, tirando a água que elas duas conversam uma com a outra, Miote, editado, quanto tempo deu aquele programa que levou 2 horas pra ser gravado? 1/2 hora. Aí o que que o Miote virou pra mim e falou assim, Calaveira, é sério que você não lê os e-mails? Eu falei, pô, Miote, é porque a gente vai fazer sobre a vida de merda da Melina. Aí ele falou assim, mas ficou só 1/2 hora o programa. Falei, Leonardo, eu gravei 2 horas. Ele falou, velho, eu tirei 2 horas de... Estamos falando sobre problema de encanamento. E realmente, é porque, tipo, dava uns blackouts, eu não lembrava. Eu levantava pra beber água, pra cagar, pra sei lá. O melhor não é isso, né, Calaveira? Merda. O melhor são os ouvintes que pedem mais Melina e Yasmin nessa porra. Tá aí, internet, que a gente tenta, mas elas duas... A gente caiu na besteira. Não colabora, cara. A gente caiu na besteira, nós fizemos um grupo do Jurassic Cast no Viber. Pra quê? E nós caímos na besteira. Não, e olha só, rapidão. De chamar as duas antas. É, mas era pra ser um grupo com todo mundo. Aí fala, não, vamos fazer um grupo no Viber nosso e tal. Bota todo mundo, beleza. Aí eu falei, não vai dar certo. Mas ninguém me escuta. Mas eu queria dar uma chance, né, cara? Você é um cara de bom coração, Calavera. Eu sou. E aí, o que, que elas estão lá conversando... Neste exato momento. Eu já descobri como é que se lida com a Yasmin e com a Melina. Você solta uma palavra difícil pra elas e elas vão ficar pensando naquilo a semana inteira. É verdade. Aí eu joguei a palavra enema. A Yasmin está... Travou. Sei lá, na tri... Ela travou. Ela travou. Não fala mais nada. Ela fala, que é enema? E a idiota não vai no Google e bota enema. Ela não vai. Ela travou. Ela travou. Ela virou e falou assim, que é enema? E a gente, sei lá, a gente... Aí acalmou. O meu Viber, eu desliguei. Quando eu fui abrir o Viber de novo, tinha 100 mensagens não lidas. Eu falei, meu Deus, a discussão está bombando. Era a Melina e a Yasmin conversando sobre um esmalte que tem cor de terra, sei lá, e um gel pra lubrificar a buceta que tem o mesmo nome que tem uma cerveja. Aí ficava... Um energético pra botar na cerveja. Aí ficava as duas drogadas, porque ali, inclusive a Melina tá a cara da Cristiane F. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí fica as duas craqueiras conversando assim, Melina, esse negócio Dragon Fire que você escreveu é um gel, não é? Não, é uma cerveja. Aí fica uma idiota falando do negócio pensando que é uma cerveja e a outra idiota respondendo pensando que é um gel. Uma fica assim, nossa, adoro beber isso aí. Aí a outra responde, ah, bebê, isso aí é pra passar na buceta. Aí ela, passar na buceta? Não, eu estou bebendo uma aqui agora. Aí mandou a foto, né? Com a foto dela segurando, né, outra. Ah, eu não posso mandar a foto de onde está o meu. E, velho, e a gente, caralho, cala e a boca. A gente em silêncio, cala, né, cala a boca, caralho, vocês duas, desgraça. E elas ignoram. Não é isso. Eu quero avisar pra vocês que a Melina não está aqui, nem a Yasmin estão aqui comigo para ler esses e-mails, porque nós estamos numa noite de sexta-feira. A Yasmin deve estar, sei lá... Não, essa hora a Yasmin tá dormindo. Jogando videogame, jogando videogame. É, o Miote tá falando que ela deve estar jogando videogame, porque a Yasmin tá com dificuldades nessa área. Mas a Melina falou, viu? Mas a Melina tá bebendo. Eu sei que essa piada já tá velha, mas eu não me conformo. Eu não me conformo. Lá vem. Eu não me conformo com a idade destruindo a Melina. Eu não me conformo, velho. Eu não me conformo. Vamos pros e-mails. O Miote tá preocupado que amanhã pode acontecer alguma coisa. Não, caralho. Vida dele. Não vai acontecer nada. O problema do Miote é só um, internet. And then the mountain high. Din, din, din, din. Vamos ver todos levantar. O maior problema do Miote, eu acho que ainda é. Ele não tem filtro. Miote? Não tem filtro. É rachado, ficou molhado, ele tá dentro. Miote tem filtro, sim. Miote arrumou uma pepeca aqui em Brasília. Fale que mais. A mulher era a cara da Scarlett Johansson. A cara. É verdade. Verdade. O Miote entrou em campo. Eu tô doido pra ele. A mulher acabou. Aí, por isso que eu tenho minhas dúvidas se ele não tá sapecando a Melina. É. Porque ele pegou a tá muito, muito melhor que e-mail. A Scarlett Johansson. Deixa ele, deixa ele. Tá solto, menino, tá lindo, deixa ele. A mulher era cara. Olha só, nós estávamos... Não, ela é gostosa pra caralho. Ela postou uma foto aí. Eu te mostro uma foto dela aqui com um vestido sem sutiã, marcando a jujuba no pudim. Que puta que pariu, meu. Você não tem ideia. O que é marcar jujuba no pudim? Jujuba no pudim. É? Jujubinha no pudim. Moleque, na hora eu mandei mensagem. Eu tava de madrugada, eu nunca esqueço esse dia. 3:30 da manhã. Que dia foi isso? Viajou pra um casamento da prima importante, foi um monte de artista todo. A mulher botou um vestido, moleque. É daquele mesmo? Limpo. Por que, que eu não vejo essas coisas? Porque você sai no Facebook. Não. Por que você não segue ela no Instagram? Instagram. Por que, que eu só fico recebendo a porra? Peraí, vamos resolver isso agora. Miote, por que, que você não me manda essas merdas? Essa foto, eu me apaixonei por ela nessa foto. 3:30 da manhã eu mandei mensagem pro Miote. Falei, puta que pariu, Miote. Por que, que você não me manda essas fotos? Tá no Instagram, pô. Santi! Nossa, tô falando. Eu liguei pro Miote. Na hora eu mandei mensagem. Eu vi essa foto aqui, eu mandei mensagem pro Miote e falei, Miote, é o seguinte. É de madrugada, talvez você não veja isso aqui agora, mas na hora que você vê essa foto, a viúva negra. Mamá, vamos chamá-la de mamá. É uma delícia. Mamá que é mamá. Olha só. E eu não tinha visto isso aí antes. Nós estávamos interneticos. A lenda, o mito. Estávamos nós num shopping. Aí um amigo nosso vira e fala assim: o fulano vai encontrar com vocês. Aí a gente vira pra ele e fala assim, ó amigo meio maluco que fica fazendo cocenos de madrugada numa lanchonete meio escrota. Nós não conhecemos essa pessoa, como nós vamos reconhecê-lo? Ele me profere essas palavras. A mulher dele é igual a Scarlett Johansson. Aí ficou eu e o Miote no meio do shopping falando assim, porra, mas esse cara é muito babaca, como é que a gente vai ver a cara? Velho, aí passa ela. Mamá passa e mamá vem. E mamá passa e mamá vem. Ela passou umas duas vezes. Porque ela passou duas vezes, a gente ficava olhando. Que mulher gostosa, quer desfilar mesmo. Ela quer esfregar na cara dos... Aí eu virei pro Miote e falei assim, Miote, caralho. Aí o Miote virou e falou assim, caralho também. E ficamos naquele caralho. Aquela coisa toda, aquela eloquência de um homem. Aí o Miote vai, tempo passa, tempo voa, a bamerinha já quebrou, o dólar disparou. Aquela merda toda, o Miote vai e me manda mensagem. Não adivinha quem estou pegando. E quem, Miote? Eu lembro disso aí. Quando ele manda essas mensagens, eu já fico nervoso. Porque pra mim, ele tá pegando, sei lá, alguém, entendeu? Ele vai fazer merda. Aí, Miote vira e manda mensagem pra mim. Você não adivinha quem eu estou pegando. Miote, quando manda essas mensagens, é porque ele, tipo assim... Quer passar inveja. É, tô pegando a mulher, sei lá, do mafioso. É alguma coisa nesse sentido. Miote, pelo amor de Deus, Miote, o que você tá fazendo? Não, não é nada. Mas você não adivinha quem é. Quem é, Miote? Mamá. Caralho, Miote, sério? Sério. Eu e o Bruno vibrávamos. Aí eu falei, inclusive, pra minha mulher. O problema é que a minha mulher não gosta muito desse Scarlett Johansson. Mas foda-se minha mulher. Nenhuma mulher gosta muito desse Scarlett Johansson. Ponto. Aí ela virou e falou assim, tá nem aí. Ela viu a cara da guria. Eu não vi, porque ela tava atrás de mim. Aí a Márcia virou pra mim e falou assim, porra, você falou que a garota era a cara desse Scarlett Johansson? A garota é feia pra caralho, Rodrigo. Ela não é feia pra caralho, mas falou assim, a garota é meio derrubada. Aí eu falei assim, porra, Márcia, tu é foda pra caralho. Tu também fica desmerecendo. Tu vê aí o traje que o Leonardo tava, porque o Leonardo tava numa época que era foda. Quando eu olho pra trás, eu falei, crê em Deus, pai. Falei, o que aconteceu com a mulher? Aí, é porque assim, melhor quando chega junto, Lima, eu não sei se é a pica todo dia, eu não sei se é a rola que come todo dia, mas a mulher tá uma quebrada. Mamá ficou terrível. Mamá ficou gorda. Peito caiu. A bunda ficou chulada, velho. Entra ralando tudo. Peito caiu. Entra fudendo tudo mesmo. Peito não caiu, não. O peito não caiu nem fudendo. Olha essa foto desse vestido aí. Tá sem sutil. Velho, o Miote. Essa foto, eu mandei mensagem pro Miote assim, ó. Miote, é o seguinte, velho. São 3:30 da manhã. Essa mulher gostosa pra caralho botou uma foto aqui agora que eu tô desesperado. Que eu não sei mais o que fazer. Eu perdi o sono e eu tô mandando a mensagem pra ela. Você já viu o filme? Mandou mesmo? Mandei, falei, porra. Te quero. Tava linda, né? Você já viu o filme Invasor de Corpos? E comecei a trocar ideia, mas. E aí, Miote respondeu? Liberar o Dibs. Se o Miote não liberar o Dibs, eu. Você já viu o filme Invasor? Você não sabe o que é um Dibs? Que é um Dibs? Não, é. Eu já saí do mercado, Coruja. É, mas eu já saí da adolescência. Dibs é do Miote. Eu já saí da adolescência. É, tipo assim, o Dibs é do Miote. Porra, é do Miote, eu vou pegar a mulher. Que mulher do Miote? O Miote pegou uma vez, comeu na sala. Comeu na sala, velho. No carro em movimento? No sofá, velho. Sexo agressivo. É, até porque se ele for comer alguém na sala da casa dele, a mulher vai querer. Mas você vê qual é a parada. Eu entendo o que você tá falando. O que você tá falando no momento. Caralho, sempre do Miote. O Miote foi tipo o Dementador. O Miote é uma Dementador. Não, eu ia falar isso agora. Dementador. Você já viu invasor de corpos? Sugou. Lembra que alegria, a menina foi... É Invasores de Corpos, né, Bruno? É. Aí, não, lembra que a mulher fica pelada o filme inteiro? Não, esse aí é o... Força Sinistra. Força Sinistra. A atriz é maravilhosa e ela fica pelada o filme inteiro. Ela chega... Matilda May. Matilda May, caralho. Mamara no esquema da Matilda May. Mamara no esquema da Matilda May. Miotti se aproximou, ela ficou igualzinho os caras que a Matilda May no filme pegava, que ficava tudo sequinho. Supado. Miotti, ele é um lich da força vital das mulheres, velho. Ele namora uma mulher... E suga através da piroca. Ele pega a mulher e a mulher destrói. É, é tipo, tá ligado? Faz a conexão do Avatar, maluco. Piroca e tanque. É tipo a conexão, tá ligado? Você pega a mamá largou dele, que mamá que deu para a bunda dele. Ele não fala, ele não admite. Ela voltou a ficar corada. Ficou corada. O peitinho ficou duro. A bunda ficou corada, grande. Ficou com corada, cinturinha. Corada. Como é que é a bundinha no, da Jujuba? Como é que é o esquema? Jujuba no pudim. Marcando a Jujuba no pudim. Velho, que VTM, velho. Que vestido, jovem. Que vestido. Porra, ela ficou... Tudo isso pra gente ler os e-mails agora, né? Velho, vai ler e-mail, verdade. Eu não sei pra que a gente ainda perde tempo fazendo pauta, lendo e-mail. Porque pra mim, o nosso sucesso vai ser em cima do Leonardo. É isso aqui. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza que ele não é capaz mesmo. Ele não foi descoberto ainda. Que faz na vida. Isso rende programa pra daqui até 2030, velho. Ele não foi descoberto ainda. Amanhã calma. Ele vai fazer uma. Amanhã ele vai fazer uma com o Bob. Vai. Pode ter certeza. Quando você sair do filme... Isso vai dar quatro merda. 4 horas de filme. 4 horas de filme. Tem isso que dar... vai dar ó, merda. Em 4 horas de filme, tu consegue dar pelo menos umas 3? Dá. Dá pra... Vamos botar duas e meia. Vamos botar duas, porque... Vai estar meia bomba a terceira. Vai dar merda, mas ele vai fazer. Ele vai atrás. Vai. A terceira rola se o boquetinho for... For maneiro. Agora eu quero saber como é que faz. Porque a de amanhã já tá com o pé na cova. Com o Força Vital aqui... Você tá por fora. Com Força Sinistra... Não. Ele vai chegar aqui... Vocês estão por fora. Ele é vai o equivalente. Chegar aqui, sabe aqueles bonequinhos ficando da cabeça encolhida? Não tem jeito de ela, não. Eu não posso ver o que aconteceu. Você não tem ideia. É a mesma. Saca essa macumba daqui. Os dois. Saca essa macumba daqui. Os dois são da mesma classe. Qual classe? É a mesma classe ali, os dois. Qual? Sugador, pai. Vai ficar um suga daqui, um suga dali, ela vai ficar na mesma. Ela não. Não, o Miotti não vai conseguir. Véi, Miotti, se você conseguir definhar essa daí, puta que... Vai sumir. Vai sumir, eu tô falando. Vai sumir. Vai ficar igualzinho aquelas cabecinhas encolhidas no pau dele. Fudeu, não tem filme. Não tiver semana que mamada. Vem. Semana que vem não tem filme. Mamada. A mulher não vai conseguir andar. Vai ficar defiada lá na cama. Hora que tiver uma mamada, tá ligado? Se ela for dar uma mamada, vai secar, aí vai ficar aquele cabeção, aquele corpinho pendurado assim, o piruzinho no meu assim, aí aquele corpinho lá, aquele cabeção, ele vai chegar aqui na minha casa, olha o que que aconteceu, eu falei, sai com esse camacumba daqui, sai com esse voodoo daqui. Cabeça do cogumelo, merda, cabeça de cogumelo. É, ele tá brincando. Cabeça tá de cogumelo. Ele é meu véi. Miotti, eu vou dar uma dica, não chupa. Não chupa. É porque, né? Vampiro. Miotti, vou contar da professorinha, tá? Então vai, fica à vontade. É o seguinte: eu tava na casa dos meus pais. Aí, Miotti, liga pra mim. Desce aí. Falei, por quê? Eu não sei, é umas loucuras dele. Miotti ia ter essas loucuras. Ele fala, desce aí. Aí eu tinha que descer 3 andares. Eu chegava, o que foi, Miotti? Ele, não, tomei um recibo pro Zé. Miotti era assim. Aí eu desci os 3 andares. Não, vem cá porque eu tô com a fulana no carro. Falei, quem é fulana, Leonardo? Quem era? Qual era o nome dela mesmo? Não, isso aqui é mais que ele não esconde qual nada. O nome da professora? Ele não esconde. Pra falar o nome da professora. Qual que era o nome da professora? Margarete, olha o nome. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu tô com a Margarete no carro. De que ela era professora? Nossa. Foi uma professora. Ele não esconde, ele não esconde. É nome de professora de biologia. Professor de português, nossa. Aí o Miotti vira pra mim e fala assim, desce aí que eu tô com a Margarete no carro. Eu falei, Miotti, quem é essa mulher? É o Miotti. Nossa, professora de português. Ela é mó gostosa. Não, ele não falou isso. Você me manda um desse. Não, ele falou não. Aí ele vira e fala, aí eu desço, aí chego lá, a mulher... É uma senhora, já, né? Já devia ter seus 50 anos. E ela de braço com braço cruzado ali, meio ressabiada. Eu falei, oi, Margarida, tudo bem? Ela, tudo bem, você lembra de mim? Eu falei, nem tem ideia. E não lembro mesmo. Não lembro. Lá no senhor? Não, senhor? Eu falei, não, Miotti, não lembro. O que que essa mulher tá fazendo no carro do Miotti, velho? Foi o que eu perguntei pra ele. Professor de português, é a 7ª série. Miotti, o que que a nossa professora de 1990 está fazendo no seu carro? Aí ele vira pra mim e fala assim, depois eu te conto. Aí eu deixei pra lá. Foi no Coliseu, não foi? Tu foi buscar ela lá no Coliseu, essa velha, não foi? é coisa lá do Coliseu. Quem paga no asilo? Onde que o Miotti encontrou a professora de português da sétima série? Calma, calma, calma, olha só. Olha a véia tava na cadeira de rodas. Aí ele vira e fala assim: depois eu te conto. Deixei pra lá. Dias depois ele me liga: preciso falar com você. Eu falei: deu merda. Porra, fiz mó merda. Falei: o que você fez, Miotti? Então, eu fui lá na casa da Margarete e ela estava me esperando. Ele com essa voz de forata. Ela estava me esperando. Falei: Miotti, o que você fez, Miotti? Você não fez o que eu estou pensando que você fez. Você conjugou os verbos direitinho, Miotti? É, só com a minha pepeca, se só mal coceno. Aí ele, porra, foi Miotti, é porque eu conheço a peça. Falei: Miotti, você não fez o que eu estou pensando. Aí ele virou pra mim e falou assim: porra, eu fiz. O que Miotti fez? A mulher virou pro Miotti e falou assim: Miotti, vem consertar o meu Windows 98 NT? Não acredito. Aí Miotti, a desculpa foi formatar o computador. É porque nessa época era aquela época que o Miotti dava aula de informática. Era aquele emprego que ele arrumou só pra comer a pepequinha novinha. Isso. O filho da puta me entra numa empresa, ele me arrumou um emprego pra comer As alunas. Não, aí o que que acontece? Isso aí é um gênio, Aí ela vai e inventou essa desculpa. Vem consertar o meu Windows Millennium, que ninguém nunca usou aquela merda. Vem com o Satan mesmo, ele vou e ele sabia arrumar, vou lá arrumar. Quem sabia arrumar? O Miotti... Não, ele sabia. Aí ele falou: não, vou lá arrumar. Só que ele sabia que aquilo ali era um Game of Seduction. Claro. Ele sabia. Tanto que ele nem levou o CD do Windows. Ele virou pra mim e falou assim: pô, Rodrigo, cheguei lá, ela estava com um vestidinho, sem sutiã, porra, ela estava querendo me seduzir. Aí eu: e aí, Miotti, eu já sabia o que vinha pela frente, eu já sabia. O que aconteceu, Miotti? Porra, aí ela começou a me beijar. Falei: Miotti... Peraí, a mulher, na real, a mulher atacou. A mulher partiu pro... Foi, porra. Atacou. Ela foi pra cima dele. Leô, meu irmão. Cinquentona. Não tem mais nada a perder. Pura, a pessoa já tá lá. Vambora. O marido já largou. Os filhos já estão casados. Foda-se. Vou meter. Aí a mulher foi voou pra cima dele. Eu conheço essa peça. Aí ele virou pra mim e falou assim: porra, ela começou a me pegar. E aí ela foi pegando no meu piu-piu. E aí eu virei e falei: não, Margarete, nós não podemos. Mentira. Tu falou isso? Falei. Ninguém faz isso. Pra ela? Falei. E ela falou o quê? Saiu da minha casa agora e ficou chorando, ficou puta. A mulher chorou. Um cigarro, foi foda. Caralho, tu vê a ela mulher. Ela virou. Foi a última esperança. Ela virou. Mulher, ela virou e falou assim. Ela botou o dedo na cara dele e falou assim: você nunca mais faça isso com mulher nenhuma. É, Miotti. Caralho, isso não se faz, não. Aí, tu fez isso? Pera aí. Tu tinha quantos anos? Agora a internet inteira vai fazer um facepalm igual no Corra que a Polícia Vem Aí 2, aquele da Pardoa, que faz todo mundo. Vocês vão saber agora. E eu já sabia que a resposta era essa. Miotti, por que caralhas você não comeu a buceta da velha? Eu tava namorando. Ah, isso agora é filho da puta. Tá vendo? É um filho da puta. Virou desculpa pra ele, filho da puta. Ele seduz... Na época... mamar pode. Não tem porquê isso. Não tem porquê isso. Porque você foi pra casa dela sabendo que você tinha que comer a porra da buceta da mulher. A mulher jogou a última cartada dela, é a última esperança da mulher. Você essa acabou. Mulher está viva, meu? Claro que não! Claro que não! Eu acho que ela se matou, velho. Depois parte dessa... o Brasil, certeza! Certeza, velho. Certeza, parte o Brasil. Me joguei de cabeça. Filha da puta, não me comeu! Essa mulher está viva. Ela era uma senhora de 40 e 50 anos. Como não era, fácil? Não tava na ala da geriatria. Velho, essa mulher separou. Esse maluco não comeu a mulher. Foi a última cartela, velho. O Miotti, aquele meu aluninho da sétima série. Eu dei aquele ponto um a mais pra ele passar de ano. Lá ele vai me pagar esse favor é agora. Tô aqui necessitada. Porra, faz um favor. Ela botou o dedo na cara dele e falou assim: você nunca mais faça isso com uma mulher. Ele seduziu a velha. A vovó estava sedenta. Esfregou o bucetão na cara dele. Esfregou aquele bucetão na cara dele. E ele vira e faz assim. A cara dele é a melhor que ele falou. Ele imitando a cena, ele ficava assim. Eu chegava assim, Rodrigo. Aí eu fazia assim: não, Margarete, nós não podemos. Nós não podemos. Internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassicast, com as camisetas e produtos do Jurassicast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transutos. I've been working so hard, I'm punching my car. Agora vamos para os e-mails. Os e-mails. Que tem um filme ainda pra assistir. E ainda tem um filme pra assistir. Foram diversos e-mails que a gente recebeu aí. Queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail. Não vamos poder ler todos, obviamente, inclusive e-mails gigantescos. Mas a gente agradece muito e a gente vai ler alguns aqui, né, Miotti? Eu vou começar até com um grande, que eu achei interessante, no e-mail do Mário Soares. Olá, Jurássicos. Me chamo João Mário Soares Silva, tenho 25 anos, moro em Vila Velha, Espírito Santo, e sou estudante de Ciências da Computação da UFES. Sei que vocês têm pouco tempo para ler e-mails de feedback e entendo totalmente que prefiram ler os com algo positivo. Mas gostaria de fazer alguns comentários sobre o que foi dito no programa sobre o Demolidor. Pode ser que não sejam tão agradáveis, porém deixo claro que adoro seu trabalho e gostei muito do episódio. Aquilo com o que eu concordei que foi dito durante o cast, não comentarei aqui para não ficar fazendo eco. Sobre o Punho de Ferro, ele é um bom personagem, porém é um personagem pequeno, que geralmente tem pouca aparição, mas tem características importantes, como pode ser visto, por exemplo, na sua participação em Vingadores vs X-Men. Rodrigo, o sentimento que você teve que era algo feito para um público imbecil, infelizmente, é verdade. E tem que ser porque o público, em sua maioria absoluta e esmagadora, é imbecil, e tentar ir contra isso é muito arriscado. Por isso eu acho que nós vamos ter que pagar o preço e aguentar muita coisa nesse sentido. A comparação da série com os filmes do Batman, como se a série tivesse copiado as obras cinematográficas, é um pouco injusta. O tom das histórias do Homem Sem Medo é esse mesmo. Sombrio, se passa no bairro pobre de Nova York, trata da máfia urbana. E vou me arriscar a aparecer um Marvete babaca e citar o MDM como fonte. Foi o último lugar que peguei essa informação. E dizer que o motivo dessa semelhança é que a trilogia do Cavaleiro das Trevas teve a ambientação tirada da HQ homônima. Essa última, que muito influenciada pelo quadrinho do Demolidor, que era anterior. E sobre o papinho da armadura, opinião minha, nos filmes do Batman, essa afirmação passa sem validação. Porque pela movimentação dele anterior à armadura, não se vê o grande de agilidade. Ele se move mais como samurai, mesmo sem espada, do que com um ninja, ao contrário de Matt Murdock, que visivelmente faz uso de muita movimentação corporal, tanto na luta quanto no deslocamento pela cidade. Não sei se eu tenho essa impressão pelo fato de não ter muito tempo de desenvolvimento do personagem do Homem-Morcego antes dele usar a armadura, mas eu tenho essa sensação. Eu gostaria de dizer que eu acho que vocês deveriam dar outra chance à série Age of Shield. Vale a pena para acompanhar todo o universo da Marvel, pelo menos na minha opinião. Por exemplo, Creel, o lutador com o qual do pai do Matt Murdock luta e ganha, aparece na série e é citado o fato de que ele era lutador. E a série de fato melhorou muito, não está como novela da Record, não se preocupem. Agora, para eu não parecer um chato completo, sobre a deliciosa atriz que fez a Karen, dá uma conferida nela na série True Blood. Ela faz uma beata que foi transformada em vampiro e fica cheia de nascida. É uma delícia. A série em si não é tão boa, mas vale pela cavalona na série da HBO. Calcinha e sutiã. Ela parece só de calcinha e sutiã. É mesmo. Desfoca. Desculpa pelo meio grande, se for chato, mas é que eu estou gostando muito do universo Marvel no cinema e TV. E por favor, relevem alguns erros, pois estou escrevendo no celular, porque se eu esperar chegar em casa, esqueço tudo, se é que já não esqueci. No mais, continue com um ótimo trabalho que vocês estão acertando muito. Só fazer um comentário aqui. Eu acho que assim, o João Mário Soares Silva ficou meio cheio de dedo, assim, pra falar a opinião dele, né, cara? Pode falar, cara. Pode falar, tem que falar, gente. A gente não é dono da verdade. Eu queria deixar isso muito claro aqui. A gente só empresta verdade. Assim, não precisa todo mundo achar que o que a gente falou é lei e tá escrito na tábua dos 10 mandamentos, gente. Às vezes a gente tá ali só falando água mesmo. Tenham opinião contrária, por favor. É isso que faz o mundo girar, cara. Quanto à série Agents of S.H.I.E.L.D., já tentei, cara. Vou te dizer que eu já tentei passar da primeira temporada, não consegui. Já tentei duas vezes e, cara, não sei, não consigo me conectar com aquilo ali. Acho que tá muito fraco ainda. Segunda temporada, enfim, não vou pegar porque eu não terminei a primeira. Tem outras coisas na frente pra ver. De repente, quem sabe um dia eu assisto e tal. Mas, enfim, quanto às outras coisas que você falou aqui, acho que é isso mesmo, cara. Você tem razão. Eu achei que esse e-mail, ele foi legal porque ele falou um monte de coisa que ele discordou sem ofender a gente de maneira alguma. Porque tem aquela galera que não sabe comentar, que não sabe brincar. O cara já chega e fala, vocês são os idiotas e não sei o quê, e não sei o quê. Aí esse aí perde a razão. Porque é mesmo, e é porque é. Pois é, essa galera perde a razão quando vai fazer um comentário idiota. Só dizendo, ah, vocês são os idiotas e eu gosto muito mesmo. Bota argumento, por que que você achou que a gente errou? Ah, já achei que vocês estavam birrento de Marco, não sei o quê, por causa disso. E isso aqui é assim, assim, assim, e essa é a minha opinião. Não. Ótimo, parabéns, é assim que a gente quer. E é porque é mesmo. Olá, caríssimos jurássicos. Sou o Pablo, tenho 17 anos, escuto o Jurassic Cast desde o final do ano passado. Depois que eu vi o episódio do Rock, um dos meus filmes favoritos, no YouTube. Desde então, venho nessa maratona para alcançá-los. No momento, cheguei no Bom Dia, Robin Williams. Sinceramente, estava mal. Oh, peraí. Se vai fazer, faz direito. Sinceramente, estava mal. Sei que sou só um adolescente burro. tava 2 meses sem sair de casa, sem motivações, larguei o colégio e fiquei me afundando em mim mesmo após o término de um namoro longo, do qual eu realmente amava minha namorada. Nesse tempo, voltei a ouvi-los, voltando a dar risadas, até que ouvi esse episódio, que agora é meu favorito, sobre nosso saudoso gênio, que fazia gerações se mijarem de rir na frente da telinha. Agradeço principalmente ao Calaveira, nosso engraçadinho escandaloso. Tudo dito por ele fez sentido pra mim. Voltei ao colégio, até que não sou burro. E lá procurei o centro comunitário, onde comecei a me encontrar com a doutora Cláudia. Ela vem conversando comigo e sinto que estou bem melhor. Até chavequei as garotas da minha rua. Bruno Miotti, Rodrigo, obrigado. Nunca deixem de acreditar. Cara, toda vez que alguém escreve isso pra gente, eu lembro daquela música. Don't stop believing. Essa música é. Don't stop believing. Agora vai. Caralho! Só um recado aí pro Pablo. Pablo, nunca deixe você de acreditar, bicho. Não se sinta que é burro, não faz isso não, cara. Não saia da escola, estude bastante, seja feliz. Meu nome é Augusto Ganzé, 21 anos, sou da cidade histórica da Lapa. Porra, da cidade histórica da Lapa, no Rio? Ah, não, no Paraná. Paraná. É histórica, mas ninguém conhece. Acompanho atualmente 18 podcasts diferentes e planejo escutar mais 2 ou 3 podcasts distintos. Porra, tu gosta mesmo, cara, parabéns. Antes de mais nada, a intenção desta mensagem é estimular vocês a continuarem o trabalho que fazem na internet. Eu odeio essa expressão, eu não vou falar essa expressão não, eu odeio. Saibam que escuto podcasts há alguns anos e descobri o trabalho de vocês há algum tempo. Antes de mandar este e-mail, escutei todos os episódios e se você está recebendo este e-mail, quero dizer que eu gostei e pretendo acompanhá-los daqui por diante. Para começar, achei que a edição do podcast de vocês é ótima. O que foi? Ah, obrigado. Caralho, que não sabia que nem perguntar. É, tá com e essa mão na rola. Quando tá com a mão na rola, aí fica Margareth. Ah, os erros de minha vida, na memória posso, mas de Miotti. Ah, amiga Latéia. Velho, o Miotti tá. Saudade. O Miotti tá Albandi, velho. Lembra do Albandi? O Albandi, quando chegava em casa, que sentava no sofá. Eu conheci o podcast de vocês ano passado, por sugestão de um participante daí, em algum outro podcast que não lembro o nome agora. Mas não faz mal, o importante é que eu descobri o podcast de vocês. Não sei se fui o único a perceber isso, mas achei de uma sutileza na postagem vocês colocarem primeiro uma propaganda dos produtos e depois o link para escutar online ou baixar. Assim, os visitantes terão que ver as propagandas antes de escutar o podcast. Pelo que percebi ao longo dos 100 episódios, é que vocês sempre procuraram uma maneira de inovação, ora fazendo auditeatro, ora comentando o filme ao vivo. Eu gosto e aprovo esses ideias novos. Tenho certeza que lançaram moda. Outro detalhe é que não achei dificuldade de navegar pelo site de vocês. O visual é simpático, talvez seja por causa dos desenhos que foram bem feitos. O bom humor é o diferencial de todos vocês. Vamos lá, bom humor. E com certeza é o conhecimento cinematográfico também, é o seu forte. Cara, na verdade, não tem tanto conhecimento cinematográfico, né, Bruno? É que a gente engana. A gente fala besteira com convicção, aí isso. Fica soando uma coisa inteligente. É que eu assisto muito documentário e memorizo. Aí eu vou falar pra vocês, viu, internet. Muita gente que caga a regra na internet aí, falando que conhece tudo e Deus o mundo, na verdade usa esse esquema, entendeu? Porque lê alguma coisinha, fala com convicção e todo mundo acha que, nossa, como ele é inteligente, isso. Vamos salvá-lo se tiver um apocalipse zumbi. Essa combinação que cada um dos três, Calaveira, Miotti e Brunão, é o que me faz gostar do Jurassicast. Eu vou ler de novo. Essa combinação que cada um dos três, Calaveira, Miotti e Brunão, é o que me faz gostar muito do Jurassicast. Fica a dica. De novo. Essa combinação que cada um dos três. Dos três. Não é 4, nem 5, nem desenhos. É 3. Calaveira, Miotti e Brunão é o que me faz gostar muito do Jurassicast. Pra acabar, essa... Não, vou falar mais não. Mas vocês entenderam. Em tempo, adoro quando vocês trazem um dublador para o cast. Tem uma sugestão de filmes para vocês. Os filmes do Stanley Kubrick. Vi que fizeram de apenas 2 filmes dele, o Iluminado em 2001. E renderam ótimos episódios, é verdade. Pô, mas tem várias coisas pra falar do Kubrick aí, né? Tem. Tem De Olhos Bem Fechados, que eu sou doido pra assistir aquilo. Continuem assim. Só me desculpe por não comentar muito. É muito difícil de eu fazer isso. Meu caro Augusto Ganzé... eu quero te agradecer muito pelo teu e-mail. Cara, você escreve muito bem, de verdade. Você pontua bem, o que é difícil hoje em dia. Continue nos ouvindo. Continue, por favor. Nos apoiando. Nos apoiando. E eu quero ressaltar, essa combinação... Fala galera do Jurassicast, me chamo Cláudio, tenho 27 anos e moro na Filadélfia. Eu curto pra caralho o podcast de vocês e ele me ajuda a passar o tempo aqui nos Estados Unidos. Estou fazendo a maratona. Vocês são ultimamente o meu podcast favorito. Mas não escrevi para falar disso. Escrevi para tirar uma dúvida. Na verdade, para dar uma zoada com o Bruno. Vi esse vídeo do FIFA 2015. Mostra o cara possesso por estar perdendo no FIFA 15. Ah, é o e ele cara... fica xingando o moleque toda hora de vagabundo. Eu sei, vagabundo. Cara, esse vídeo é muito bom, velho. Vagabundo, ladrão. Pois é, ele acha que o cara... Você tá sendo ajudado parecida. Pelo sistema. Mas o Bruno não é assim. O Bruno é bom. O Bruno é mais calmão, cara. Aí ele veio aqui, né? Olha, o Bruno é calmão desde que ele vá na Disney homeopaticamente todo ano. Esse ano aí não vai. Já aviso, viu? Velho, você que for mandar e-mail desaforado. Vocês estão fodidos. Por quê? Vocês estão fodidos esse ano. Por quê? Porque o Brunão vai ter, tipo, TPM. Quando chegar... Não, ele junho, já tá. Junho. Não, ele vai em março. Ele já tá dando problema, já tá dando pala do coração. Passando mal. Não pode comer sal, não pode tomar... Porra, ele tá todo fudido, esse cara, hein? Tá fudido. Miote. Ele! Miote, quero elogiar que você está ficando com uma silhueta sensual, Miote. Miote tá malhando. Acho que Sassá cairá nessas garras. Sassá? Acho que Sassá vai cair nessa lábia, Miote. Sassá mantar. Sassá Mas eu achei que ele primeiro ia dar uma volta com o Thorin amanhã. Termina o caralho do e-mail, vagabundo. Ele... vagabundo. Ajudado pelo sistema. Mas ele fala aqui, ó. Vagabundo. Mas o que fez o meu cu cair foi que ele tem a voz idêntica à do Brunão. Abraços. Valeu, eu também não acho que parece. Acho que não tem muito a ver, não, mas. Ele manda aqui abraços, valeu pelo trabalho de vocês, aí, galera. PS, se der, faz um Jurassicast engraçadíssimo sobre. Aí você me fudeu agora. O que foi? Essa porra dessas palavras. Olha lá, leia aí. Esse italiano, esse negócio. Cari fortutissime amici, do Mario Monicelli. Pesado, parabéns, cult. Cara. Eu nem sei que filme é esse. Ó, desculpa. Pensa, se o Brunão não faz ideia. Manda o link que você tá falando do filme. É, manda o link, agora que eu saber que filme é esse. Manda pelo menos o MDB. Que eu não faz nem ideia de do realmente, filme eu sou ignorante em filme italiano. Mas valeu, esse filme aí, que eu conheço são muito poucos filmes italianos. Mas então, Calaveira agora está com a boca cheia, porque foi lá pra dentro com o Miote. A gente vai ficando por aqui. Ó, vai ter agressão. Não. É mentira, vai ele tava comendo pedaço de pizza. Tava comendo pedaço de pizza. Ih, ele tirou a sinalinha do Guga. Tirou a raida do Guga, fudeu. Fudeu. Não, é mentira. Vai? É mentira. Ó aqui. É mentira. O pai de família. Ah, que delícia, cara. Tirou a raida do Guga e tá ameaçando o filhinho. E aí, internet, muito obrigado. Ai.